Mais que um programa. O som da tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O som da tribo. O som, o som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? O som da tribo. Agora são 7:02, 7:02, som da tribo na área, até as 9 da noite, via 96 FM, via plugwebradio.com e conquista.net também, a galera que dá aquele up ao som da tribo nas ondas da internet. Também você pode acessar 96fmconquista.com.br, retransmite também o som da tribo. Então, tudo pronto, som da tribo rolando pra você. Sejam todos bem-vindos, esse é o som da tribo. Som da Tribo é um programa independente, é importante a gente falar isso, passar isso pra você. Um programa que depende de parcerias, galera que colabora, que faz com que o Som da Tribo sobreviva. FTC, eu sou FTC, seja também, acessa aí www.ftc.br. Metrópole, Tim, moda pra galera, Tim, Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA, você aprende e nunca mais esquece. Espaço X, presente aqui, conheça as novas instalações do Espaço X e tudo sobre a coleção Outono e Inverno 2010. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor, hein? Colégio Opção, comprovadamente melhor, da quinta série ao pré-vestibular. Água de cheiro, hein? Super promoção da água de cheiro. Na compra de uma loção Doce Pecado, Secrets, leve mais um sabonete Doce Pecado por apenas R$ 9,90 cada. E se você comprar o segundo sabonete, sai por apenas R$ 4,95, ou seja, pela metade do preço. Renove-se na água de cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Pode ir ligando pra cá, hein? 3421-1507, tá valendo, como sempre, os brindes interessantes do Som da Tribo. São eles, hein? O kit, água de cheiro ideal e unissex. Também valendo dois ingressos para os Astrais. Ou os Astrais, tá rolando já no Teatro Carlos Jeová. Dois ingressos para o Live Evil Festival, dia 10 de abril, próximo sábado, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. E também a Bolsa Integral de um semestre de inglês ou espanhol de CC. Então é só ligar, hein? 3421-1507, fazer sua inscrição e ao final do programa rola sorteio. Boa sorte! O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? som da tribo. O som da tribo. Sound. And then, baby, are you here? Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 11 minutos. 3 Days Grace Break. Antes Alice in Chains, Shake My Brain. Aqui as duas primeiras do Som da Tribo. Interaja, participe com o Som da Tribo. 3421-1507. 3421-1507. Tá valendo os brindes interessantes, como sempre, do Som da Tribo. Um kit água de cheiro ideal e unissex. Renove-se na água de cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. 3421-2039. Dois ingressos para o Live Evil Festival, dia 10, próximo sábado, às 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura. Uma bolsa integral de um semestre de inglês ou espanhol de Cici. E sorteio hoje, é só responder, hein? Qual a banda brasileira fez a versão da música de música ligeira da banda argentina Soda Stereo? Então, promoção CCAA valendo uma bolsa integral de um semestre de inglês ou espanhol de CCAA. Você vai ter que responder qual banda brasileira fez a versão da música de música ligeira da banda argentina Soda Stereo. Então é só ligar 3421-1507, fazer sua inscrição. No final do programa vai rolar o sorteio. Boa sorte! Tá a fim de seguir o Som da Tribo no Twitter? twitter.com/somdatribo. Tem também o Som da Tribo Hotmail, hein? somdatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. Adiciona aí somdatribo@hotmail.com, então mande seu e-mail. Abraços aqui pra galera que já está ligada aí no Som da Tribo. A galera do Jambalaya, o Igor, Fernanda e Theo. Manda abraços aí para Paula Babilônia e perguntam: que horas vai ser a vibe, hein, Paula? Abraços também para Maria Eduarda. Maria Eduarda tem 3 aninhos, já está ouvindo o Som da Tribo. Natana, Carol, Tô em Beleza e Terezinha, a galera aí da Conquistinha. Abraços aí para o grande artista plástico Aldo Pereira, aniversariante da semana, hein? Próxima segunda-feira, dia 5 de abril, aniversário de Aldo Pereira, convidando toda a galera aí para o grande baile aí no loteamento Bateias. Abraço aí, Aldo Pereira, grande brother, grande artista plástico alternativo de Vitória da Conquista, aniversariante da próxima segunda-feira, parabéns, vida longa. Abraço também para Ana Júlia, Josiane e George, a galera toda do clã de Aldo Pereira. Abraço também para Eliana Lobo, da Avenida Caetité, no bairro Brasil. O casal Ana Borges e Pikachu, no bairro Guarani. Grande Pikachu, grande Ana Borges aí no Guarani, sempre ouvindo o Som da Tribo. Não perdem o Som da Tribo. Abraços também para Silvani Mendonça, do ponto de táxi aí da Praça do Café, no centro. O Som da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande, escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Iracema Miller e Bia Novaes, Pop MPB. O Viela Sebo Café fica ali na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Daqui a pouquinho já está rolando no Teatro Carlos Jeová Desastras Fest, em a prévia com Blasfêmia, Randômicos, Rise Again, Ação e Reação e Zastraz Band. Ingressos lá no local. Nesta sexta, dia 9, no Viela Sebo Café, tem Dose Dupla em Ladrões de Vinil e a Máquina Berradora do Rio de Janeiro. Projeto solo de Quiabo. Quiabo que fazia os 15 minutos aí da MTV, vai estar aqui em Conquista próxima sexta-feira no Viela Sebo Café, junto com a banda Ladrões de Vinil. Ingressos apenas R$4,00, no dia e no local. No próximo sábado, dia 10 de abril, na concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, Live Evil Festival, Mikchan, Parasite Grindin, Recrucifixion e Suffocation of Soul. Ingressos estão à venda durante toda a semana em Fábio Metal Tattoo, na Siqueira Campos. Também no próximo sábado, dia 10, no Apogeu, às 10 da noite, tem Excalibur Rock Band. Ingressos R$5,00 na hora do local. O Apogeu fica na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. Então, próximo sábado também, no Apogeu, às 10 da noite, Excalibur Rock Band. No dia 21 de abril, feriadão, às 4 da tarde, na coxa do Centro de Cultura, Matanza, pela primeira vez em Conquista. E mais, Cama de Jornal e Zastraz Band. E mais uma atração à escolha do público na comunidade dos Zastraz, no Orkut. Ingressos antecipados, preste atenção, hein? Ingressos antecipados, R$10. Porque no dia o ingresso vai para R$20. Realização, Casa Parte Eventos. Já venda o CD da banda Ladrões de Vinil, demo com 5 músicas, hein? Compre logo o seu na Letras e Prosa. Acesse aí as mídias alternativas que dão aquele up ao Som da Tribo. Blog do Anderson.com, blog DJDavi.com, plugwebradio.com e conquista.net, distintivoblue.blogspot.com. Galera que retransmite, divulga, joga o Som da Tribo na internet. Eu sou criança e eu sou Som da Tribo! Tá ligado? Tu tem vários pais. Órfão é o seu revés. Aos que sofrem por fim o céu. O som da tribo. O maestro bem falou, a ofensa é pessoal. Quem aponta o traidor é quem foi traído. Já sabe o que é cair. O som da tribo. Tribo. E aí, baby, vai encarar? Ouvi falar de você, de como anda cansado, com o ar de quem não sabe mais, o olhar de quem nunca entendeu. Falam da sua inércia descabida, que a sua alma se perdeu da vida. Que o sol não entra mais em sua janela fechada pra tudo. Que o sol não entra mais em sua janela fechada pra tudo. Que pulsa e respira. Aqueles mesmos ombros retos, abertos e sempre prontos pra voar. Curvam-se como irreverência a tudo que não mais existe. E o seu corpo insiste em não querer mais nascer todas as manhãs. Em mais um desses dias tão cheios de luz, que nada além da porta importa, que nada vale o esforço de tentar. E mais um dia que aqueles mesmos ombros retos, abertos e sempre prontos pra voar. O rosto como referência, tudo que não mais existe, que o seu corpo insiste em não querer mais nascer todas as manhãs. E como que por prazer relatam tudo que vem e dizem até que eu não te reconheceria. Que nada vale o esforço de tentar. E mais um desses dias tão cheios de luz. Que nada nem da porta importa. Que nada vale o esforço de tentar. Agora são 7h24, você curtiu Low, não sei, tanta coisa legal que rola na Bahia, a gente não conhece, pra você ver, som muito legal da banda Low, não sei, aqui no Som da Tribo, antes Pitch Fracasso, o rock baiano aí, tá vivo, hein? Pra quem pensa que acabou, que nada. Agora são 7h24, vai ligando pra cá, 3421-1507, interaja, participe do Som da Tribo, faça como o professor Raimundo Viana, diretor do Colégio Opção ou Opção Pré-Vestibular, sempre ouvindo o Som da Tribo. Também um professor do curso de comunicação da UESB. Professor de Seu Góis, sempre ouvindo o Som da Tribo. Mais um artista fazendo aniversário aí na próxima terça-feira. Amon, filho de Rubenildo Metal, o Amon Viana. Grande Amon. Aniversariante aí da próxima terça-feira. Parabéns aí para o Amon. Terça-feira, aniversário de Amon, dia 6. Parabéns, vida longa. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, você vai curtir Los Hermanos, quem sabe, em Matanza, Ela Roubou Meu Coração. Essas músicas são de 2001, ou seja, lá se vão 9 anos que elas foram lançadas. E o Matanza vai estar aqui dia 21, então vamos relembrar aí Matanza, no Arquivo Nacional. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional. Quem sabe o que é ter e perder alguém? Quem sabe o que é ter e perder alguém? Sabe o que é ter e perder alguém? Sente a dor que senti. Quem sabe o que é ver quem se quer partir e não ter pra onde ir? Faz tanta falta o teu. Pra ser assim, o som da tribo. Quem sabe o que é ter sem querer pra si? Não quer ver outro em mim. Não fala do que eu deveria ser. Falta o teu amor.

E o Tio lança novo DVD em junho, hein? Chega às lojas nos próximos meses o registro em DVD da turnê 360 Graus da banda irlandesa U2. O trabalho ao vivo é chamado de U2 360 Graus at Rosenball e estará disponível em DVD Blu-ray a partir do dia 7 de junho. O U2 360 Graus traz registros do show realizado em 25 de outubro do ano passado na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa apresentação foi transmitida para todo mundo através do site YouTube, graças a uma parceria da banda com o YouTube. Além do show, na íntegra, o lançamento também trará um documentário chamado Squaring the Circle. O filme mostra alguns detalhes sobre a concepção e realização do projeto dessa turnê. Também estão incluídos videoclipes das músicas Get On Your Boots, Magnificent, I'll Go Crazy If I Don't Crazy Tonight. Sucessos recentes do U2 estarão nesse DVD Blu-ray em junho. O Abril Pro Rock anuncia atrações da nova edição. A produção do Festival Pernambucano Abril Pro Rock divulgou algumas das atrações confirmadas para a nova edição do evento. Neste ano, o festival atinge a maioridade, completando 18 anos de existência e realiza ciclo de oficinas, palestras e seminários em 7 noites no APR Club, além, é claro, das 2 noites de show. Os shows serão realizados no pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco nos dias 16 e 17 de abril, ou seja, na noite de sexta-feira, dia 16, a atração que encerra a noite é do vocalista Blaze Blyer, ex-Iron Maiden, que divulga no país o novo álbum de sua banda. Na mesma noite, se apresentarão também as bandas de Varukers, Ratos de Porão, Agente Orange e Claustrofobia, entre outras. Já no sábado, dia 17, quem sobe ao palco do festival é o MC África Bambata, um dos nomes mais importantes do cenário hip-hop mundial. Também vão se apresentar Patufu, 3 da Massa, The River Raid, Vento 147, Instituto Mexicano de El Sonido, entre outras atrações. Os ingressos para as 2 noites de shows e para os eventos já estão à venda. É só você acessar aí o site da abrilprorock.info, abrilprorock.info. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, vamos tentar o contato com Gilmar Dantas, que está direto de Curitiba, no Paraná. Daqui a pouquinho, hein? Segura a onda aí. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do som da tribo. Sondatribu@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribu. Tudo pronto? Agora são 7h38, vamos direto a Curitiba com o Gilmar Dantas. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Miguel. Muito ouvinte. Bem, fala aí, onde você está? Quantas horas são, por favor? Pois é, Miguel, aqui são 19h43. Muito bem, ao vivo aqui no Som da Tribo, diretamente de Curitiba, Paraná, Gilmar Dantas. Manda aí, Gilmar, prazer tê-lo aqui no Som da Tribo via telefone. Pois é, Miguel, o prazer é meu estar participando aqui de tão distante, né, falando novidades aqui da cena rock brasileira de longe. E engraçado que você tocou duas músicas do arquivo. Certo. De bandas, uma que eu já produzi, né, o Los Hermanos, e outra que estou produzindo agora, o Matanza. Aí sempre me achei um produtor de vanguarda, começo a me achar velho. Há 9 anos atrás acontecia Los Hermanos, né, Gilmar? Pois é. Então, a gente vem acompanhando esse crescimento da cena rock independente nacional e sempre participando. Ô Gilmar, uma pergunta. Todos estão querendo saber o que faz Gilmar aí em Curitiba. Ô Miguel, a verdade é que a cena de conquista, para crescer, precisa de algumas inovações. Muito bem, Gilmar. Intercâmbio. Exato. Então eu vim aqui pesquisar como funciona a cena local, como é essa questão de eventos aqui, até a questão de entrada nos bares, entrada e saída, como é que é, e eu vi que é bem diferente, tem coisas bem legais que podem ser implantadas na cena de Vitória da Conquista. Então eu vim conhecer um pouco disso aqui para ver o que pode ser implantado aí, além de fazer alguns contatos, né? Tem uma banda paranaense que a gente vai fazer nesse mês o show, que é a banda Devilton, aqui do interior do Paraná, da cidade chamada Umuarama, uma banda bem legal, e a gente vai fazer aí na semana do show do Matanza. Muito bem, Gilmar. Mais intercâmbios aí você vai mantendo, e é importante que alguém de Vitória da Conquista e região faça esse intercâmbio, busque a logística da coisa, da estrutura, como funciona, né? E você também está na expectativa do Matanza aqui em Conquista, né? Claro, claro. É, você também citou o Abril pro Rock, a gente vai estar participando lá no festival, vai ter uma reunião dos coletivos do Nordeste que integram o Circuito Fora do Eixo, o Conquista e o Suíça Baiana, que é o coletivo aqui da cidade, vai estar presente nessa reunião, a gente vai estar mandando dois representantes. E a questão do Matanza aí, acho que bem legal que vai ter o entrevista ao vivo no Som da Tribo semana que vem. Então, ninguém próximo melhor sábado, do, né? É, próximo sábado, ninguém melhor do que Jimmy do Matanza para falar um pouco desse show aí, de como vai ser. Há uma expectativa muito grande para esse show, vários anos a galera esperando. E a gente vai estar sorteando também na semana que vem o ingresso de número 666 para o show. Então, um número especial para o Santos do Matanza. Tá certo. Pois é, Gilmar, mais alguma coisa que você queira acrescentar, valendo informar para a galera? Gilmar Dantas, produtor da Casa Parte Eventos, está em Curitiba, no Paraná, fazendo um intercâmbio entre a Bahia, Suíça Baiana e os coletivos Fora do Eixo, lá em Curitiba. Alguma coisa mais a acrescentar aí, Gilmar? Ó, legal lembrar que os ingressos para o show do Matanza estarão à venda a partir de segunda-feira nas Astras, Drops, Letras e Prosa e também na Banca Central. Então, e repetindo aí, o valor do ingresso, R$10 antecipado, né, João? É, a galera aproveitar e comprar antecipado, porque a gente está vendendo antecipado pela metade do preço. Então, isso é até para forçar o público a se programar aí no evento e tudo mais. Então, você garante o ingresso por apenas R$10. Na hora vai estar R$20. Então, a galera que quer economizar um pouquinho aí, guardar um dinheiro para cervejinha, então é legal comprar antecipado por apenas R$10 nesses pontos de venda que eu citei. Beleza, Gilmar Dantas. Aí foi Gilmar Dantas, direto de Curitiba, no Paraná. Mais informações próximo sábado aqui, né, Gilmar? Ao vivo no Som da Tribo. Claro, claro. Se eu não estiver participando, terá um convidado muito especial, que é o Jimmy do Matanza. Então, Matanza, você garante Matanza próximo sábado, entrevista aqui no Som da Tribo. Com certeza, confirmadíssimo. A galera pode colar aí, pode ligar bastante, porque vai estar valendo aí nada mais, nada menos do que o ingresso 666 pro show do Matanza. Beleza, Gilmar. Tudo abraço, de bom. Miguel. Tudo de bom e sucesso aí para o coletivo Suíça Baiana em Curitiba. Valeu. Aí foi Gilmar Dantas, direto de Curitiba, ao vivaço para o Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? In my skin, come away with the innocence and leave me with my sins. The air around me still feels like a cage. Love's just a camouflage for what resembles rage. My heart is just too dark to care. I can't destroy what isn't there. Deliver me into my fate. If I'm alone, I cannot hate. I don't deserve to have you. Ooh, my smile was taken long ago. If I can change, I hope I never know. Press your letters to my lips and cherish them in parts of me to savor every kiss. I couldn't face a life without your light, but all of that was ripped apart when you refused to fight. So save your breath, I will not hear. Som da Tribo. Som da Tribo. When it's time to live and let die, and you can't get another try, something inside this heart has died. You're in ruins. One, som da tribo não tem pra ninguém. Agora são 7h53, Green Day, 21 Guns, antes Slipknot, Snuff aqui no Som da Tribo. Green Day, grande banda. Abraço aí pra galera que está ouvindo o Som da Tribo. Cal Medrada no Bairro Brasil, beijinho aí, curtindo sempre o Som da Tribo. A Luziene manda abraços para Antônio e Josimar. Jacqueline Jack está ouvindo o Som da Tribo aí na Avenida Guanabi. Não foi possível a vinda dela hoje ao Som da Tribo, mas Jack está ouvindo o Som da Tribo aí na Avenida Guanabi do Bairro Brasil. Beijão, Jack. Devil de Andrade, Cida Silva. Devil de Andrade, Cida Silva, curtindo a lua de mel aí na Fazenda Capão de Mel, na cidade de Bicoara, na Bahia. Grande Devil de, grande Cida Silva, curtindo o Som da Tribo. Paulinho de Urrancão aí na Praça 9 de Novembro, no centro da cidade. Deusdete, da cidade Bom Jesus da Serra, não perde o Som da Tribo. Também o cantor, compositor, músico Edmundo Rodrigues aí no bairro Ibirapuera. Márcio Lacerda do bairro Guarani. Muita gente ouvindo o Som da Tribo. A Sandra Maria, da Avenida Ilhéus, do bairro Brasil. Paula Babilônia, Darius, Ricardo Romano. Galera do Mirante dos Candeias. Ana Borges e Pikachu, no bairro Guarani. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Ó, daqui a pouquinho, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Iracema Miller e Bia Novaes. Muito pop MPB. O Viela fica ali na rua Siqueira Campos. Tá rolando, hein? Já está rolando. Os Astras Fest, a prévia. Blasfêmia, Randômicos, Royce Again, Ação, Reação, os Astras Band. Lá no Teatro Carlos Jeová. Já tá rolando. Na próxima sexta, no Viela Sebo Café, dose dupla, hein? Ladrões de Vinil e a Máquina Berradora do Rio de Janeiro. Esse projeto é o projeto solo de Quiabo, dos 15 minutos da MTV. Ex-MTV, o Quiabo, vai estar aqui na próxima sexta no Viela Sebo Café. Ingressos no local apenas R$4. Próximo sábado, também 10 de abril, na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, Live Evil Festival. Mikchan, Parasite Grinding, Recrucifixion, Suffocation of Soul. Os ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, na rua Siqueira Campos. Também no próximo sábado tem Excalibur Rock Band no Apogeu, às 10 da noite. Ingressos R$5 na hora e no local. O Apogeu fica na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. No dia 21 de abril, feriado, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura Matanza, pela primeira vez em conquista. E mais Cama Jornal, os Astras Band e uma atração à escolha do público na comunidade dos Astras no Orkut. Ingressos antecipados já estão à venda na Drops Moda Alternativa, no Shopping Conquista Center, Letras e Prosa, na Siqueira Campos, Banca Central, no centro da cidade. Os pontos de venda aí para o show do Matanza e também nas Astras, ali na Alameda Lima Guerra. Realização Caso à Parte Eventos. Acesse aí blogdoanderson.com, blogdjdavi.com, plugwebradio.com e conquista.net, distintivoblue.blogspot.com. E atenção, Água de Cheiro informa, hein? Na compra de uma loção Doce Pecado Secrets, leve mais um sabonete Doce Pecado por apenas R$9,90 cada. O segundo sabonete sai por R$4,95, ou seja, pela metade do preço. Vou repetir a promoção, hein? Na compra de uma loção Doce Pecado Secrets, leve mais um sabonete Doce Pecado por apenas R$9,90 cada. O segundo sabonete sai por apenas R$4,95, ou seja, pela metade do preço. Super promoção, Água de Cheiro. Renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Liga pra cá, 3421-1507. Está valendo brindes interessantes e legais. Só o Som da Tribo manda pra você. Um kit Água de Cheiro ideal. Renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Dois ingressos para o Live Evil Festival, dia 10 de abril, às 4 da tarde, próximo sábado, na Concha do Centro de Cultura. E mais uma bolsa integral de um semestre de inglês ou espanhol. Se o sorteio é hoje, hein? É só responder qual banda brasileira fez a versão da música de música ligeira da banda argentina Soda Stereo. Então tá valendo uma bolsa de CCAA, de inglês ou espanhol, dois ingressos para o Live Evil Festival e um kit Água de Cheiro. É só ligar 3421-1507, fazer sua inscrição. Falei pra caramba agora, hein? Som local. O som da tribo. No som local você vai curtir Ramanaia e Três Pontos. Som local. Som local. Local. Local. Thank you. não esperar fazer o que é certo. Só foi pra me deixar, e eu que me achava esperto. Prever e resistir a tudo que é ruim, a tudo que é ruim, que ainda está por vir, que ainda está por vir, que ainda está por vir, que ainda está por vir. Cadê o feedback? Não ouço a tua resposta. Escrevo em linhas tortas o resto da história. Velhos fatos, novas vidas. Te encontro na subida, felicidade escondida todo tempo dessa vida. Eu quero entender se hoje vai chover. De casa vou sair, a vida vai seguir. E yeah. Eu sei te esperar. O som da tribo. Yeah. som da tribo. O som da tribo. Local, o som da tribo. No som local você curtiu aí Start Again com Três Pontos e Ramanaya, Cansei de Esperar. Galera conectada ouvindo o som da tribo via internet pela iConquista.net. Ligou agora, direto de Aracaju, Lucy Sol, grande Lucy Sol. Pra quem não sabe, Lucy Sol trabalhou aqui com a gente um bom tempo, era nossa telefonista. Beijão para Lucy Sol aí curtindo o som da tribo via internet no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. Também tá mandando beijos e abraços aí para Felipe Albiero, do bairro Farol. Eu anotei, eu não entendi minha letra. Farolândia, isso. Beleza. Ó, manda abraços aí para Lucy Sol, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. E Felipe Albiero, do bairro Farolândia, em Aracaju, curtindo o som da tribo. Abraço também para Patrícia Lago, cantora, ouvindo o som da tribo via internet, direto de Salvador. Mandando abraços aí para Fabrício, para seu irmão Fábio. A galera que está curtindo o som da tribo em Salvador. Salvador, Aracaju, Curitiba. Esse é o som da tribo. Mandando ver, hein? Não tem pra ninguém. Abraço também para Vitor Kamikaze, Carol Freitas, Flávia Fernanda e Gustavo. A galera aí da rua 10 de novembro. Não perde o som da tribo. Carlos Dalmada, do Inocop 2. Escritor, poeta e pintor. Já. Pera aí, Kiki. Manda aí. Pera aí, manda aí. Pronto. Tá ouvindo aí? Manda aí. Jacqueline Jack, que acabou de ligar. Manda beijo, tá lá acompanhando, não pôde vir hoje. Uhum. Mas tá acompanhando o som da tribo. Grande Jack, beijão aí, tudo de bom. Beijo, Jack. A Lucy Sol também tá mandando um abraço aí para Paula Babilônia, curtindo o som da tribo também. A conexão som da tribo aí, Aracaju, Curitiba, Salvador, Vitória da Conquista, os bairros de Vitória da Conquista. Isso é bom, a força do som da tribo, hein? Muito obrigado a todos aí ouvindo o som da tribo via iConquista.net e também pela Plug Web Rádio, que retransmite o som da tribo via internet. Aí, se você perdeu o som da tribo, amanhã estará disponível no distintivoblue.blogspot.com e também no blog do Rubenildo, não, na plugwebrádio.com, a partir da terça-feira. Então, se você perdeu o som da tribo, amanhã disponível, amanhã não, hoje, depois das 11, no distintivoblue.blogspot.com, você já poderá ouvir o som da tribo novamente. Falei demais, vamos a um breve intervalo comercial, já já mais som da tribo. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Agora são 8 horas 14 minutos, rolando o Som da Tribo pra você via 96 FM, 96fmconquista.com.br e conquista.net, plugwebradio.com, a galera que dá aquele up ao Som da Tribo. E é muito importante a gente falar a importância de um programa independente estar sobrevivendo há tanto tempo no Rádio de Conquista. Claro, ele precisa de apoio. A galera que dá aquele apoio ao Som da Tribo. Espaço X presente aqui. Conheça as novas instalações do Espaço X e tudo sobre a coleção Outono e Inverno 2010. Colégio Opção. Quem pensa grande, escolhe o melhor. Em Colégio Opção, comprovadamente o melhor da quinta série é o pré-vestibular. Tem opção no centro e opção no Candeias. Matrículas abertas, é só você ligar 3422-7000. Água de cheiro. Na compra de uma loção Dos Pecados Secrets, leve mais um sabonete Dos Pecados por apenas R$ 9,90 cada. E o segundo sabonete sai por apenas R$ 4,95, ou seja, pela metade do preço. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. E FTC, eu sou FTC, seja também. Acesse aí www.ftc.br. Aí se você tá afim de mandar e-mail, é muito fácil. sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, tem o Twitter do Som da Tribo também, é só seguir, twitter.com/sondatribo. Entra, troca ideia aí com o nosso MSN, sondatribo@hotmail.com, tá funcionando, é só você adicionar ou então bater um papo com o nosso moderador, o Ozzy, da iConquista.net. Liga pra cá, 3421-1507, tá valendo um kit água de cheiro, dois ingressos para o Live Evil Festival e uma bolsa integral de um semestre de inglês ou espanhol do CCAA. Só ligar, 3421-1507, o telefone não para. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Som da Tribo. Mizzou is the name of the sheriff. O som da tribo é parada obrigatória. E aí, baby? Vai encarar! Agora são 8 horas e 22, você curtiu Serge Tankian, The Charade, antes AC/DC, War Machine, aqui no Som da Tribo. Vá ligando 3421-1507, participe, interaja do Som da Tribo, valendo ingressos para o Live Evil Festival, próximo sábado às 4 da tarde na Concha do Centro de Cultura, ou uma bolsa integral de um semestre em inglês ou espanhol do CCAA. O sorteio é hoje, hein? Vá ligando 3421-1507 e também tá valendo o kit Água de Cheiro Ideale, é 9 Sina Água de Cheiro, Shopping Conquista Center. Primeiro piso, abraços aí para a Darka, grande Darka e suas filhotas aí, Aícia e Agatha. E também Silvestre, Silvestre é o maridão, né? Falei suas filhotas, Aícia e Agatha, e o marido Silvestre, aí no bairro Recreio. Grande Darka, sempre ouvindo o Som da Tribo. Vá ligando e participe, interaja. Esse é o propósito do Som da Tribo, bombando hoje, hein? E quem tá aqui de bobeira esperando sua ligação, 3421-1507, você pode ir ligando, hein? Vai concorrer esses brindes aí no final do Som da Tribo. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Sepultura em prol da natureza, hein? O Sepultura será a banda brasileira pioneira em neutralização de carbono. Sua turnê europeia começa no dia 3 de abril com... Começou hoje, hein? Com 68 apresentações em 17 países. Vou repetir, o Sepultura é a banda brasileira pioneira em neutralização de carbono. A turnê europeia começa hoje, dia 3, com 68 apresentações em 17 países. O diferencial dessa turnê será reduzir a emissão do gás carbono. A banda se apresentou... A banda se espantou ao saber que o Instituto Triângulo de Desenvolvimento Sustentável calculou que a turnê da banda Sepultura libera em média 400 toneladas de gás carbônico. Os integrantes também irão plantar cerca de 5 mil mudas de plantas no Brasil em nome da banda e produzir camisetas com fibras de PET. Tá vendo aí? Outra banda também, o Pearl Jam, no combate ao aquecimento global. Na última segunda-feira, dia 29, o Pearl Jam anunciou que está investindo $210 mil no plantio de árvores nos estados de Washington, nos Estados Unidos. A iniciativa prevê absorver as estimadas 7 mil toneladas de dióxido de carbono ligadas à turnê de 32 dias que o grupo realizou em 2009. Abre aspas, o Pearl Jam é uma banda, mas também é um negócio, disse o guitarrista da banda Pearl Jam, a Reuters. Abre aspas, estamos nos vendo como uma empresa em Washington, uma empresa regional que está reconhecendo seus rastros de carbono e esperando inspirar outras empresas, afirmou o guitarrista da banda Pearl Jam, o Stone Gossard. Então é isso aí, o Sepultura e o Pearl Jam combatendo aí a poluição que eles fazem com suas turnês gigantescas. E o Iron Maiden pode voltar à América Latina, hein? Os produtores chilenos estão negociando a ida do Iron Maiden ao Chile em 2011. A banda se apresentaria no Coliseu e no Estádio Nacional do Chile, que é a preferência dos produtores. Ou eles se apresentariam no Coliseu Núñez ou no Estádio Nacional do Chile. A banda esteve no Chile pela última vez em 2009, onde se apresentou para cerca de 56 mil pessoas no Clube Hípico. Então aí, mais uma vez, o Iron Maiden pode vir à América Latina e de quebra, com certeza, vai passar aqui pelo Brasil. Então fique na expectativa, 2011. O Iron Maiden de novo no Brasil. Vai ligando pra cá, 3421-1507. Participa dos brindes aí do Som da Tribo. Interaja, peça seu alô que a gente manda, hein? O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Onda Tribo.

Agora são 8h34, Chau e os Anéis de Saturno, Caixa de Ilusões, Distintivo Blue, Luar do Pontal. Distintivo Blue, Luar do Pontal e Chau e os Anéis de Saturno. O que, é que essas músicas têm em comum? Artistas locais, a galera que é da nossa área, da nossa cidade. Chau e a banda Distintivo Blue. Aí se você quer conhecer mais a Distintivo Blue, é só acessar distintivoblue.blogspot.com. Conheça tudo sobre a banda e de quebra você ainda pode ouvir o Som da Tribo hoje na íntegra, se você perdeu algum trecho do Som da Tribo, correto? Vai ligando pra cá, 3421-1507 e interaja com o Som da Tribo. Abraço aí para Aguinaldo Silva. Aguinaldo Silva manda abraço pra galera do Alto Maron. Grande Aguinaldo, ouvindo sempre o Som da Tribo. A Eliana Lobo, do Bairro Brasil, da Avenida Caetité, manda alô para Roberta e Miguel. Tá dado o recado, Eliana. Alio. Vamos a um breve intervalo comercial. Já já tem mais o Som da Tribo. O Som da Tribo. Volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 8h39, rolando o Som da Tribo pra você até as 9 da noite, via 96 FM, rádio plugwebradio.com e conquista.net, além da própria 96 FM conquista.com.br. retransmitem o Som da Tribo via internet. E você sabe, o Som da Tribo é um programa independente, é bom sempre a gente bater nessa tecla. E um programa independente precisa de parcerias para sobreviver. Galera que apoia o Som da Tribo, a Metrópole Team manda pra galera Team, FTC, eu sou FTC, seja também. Cicia e Eivo, ou você se garante, ou a língua derruba você. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. E Espaço X, presente aqui. Vai ligando, hein? 3421 1507, está valendo ingressos para o Live Evil, próximo sábado, na Concha do Centro de Cultura. Um kit Ideale da Água de Cheiro e também uma bolsa de inglês ou espanhol de CCAA, sorteio hoje. Vai ligando pra cá, 3421-1507. Formando pra galera aí que dia 17, no Teatro Carlos Jeová, vai rolar show da banda Distintivo Blue, hein? Em prol da AMA, Associação Amiga dos Animais. Ingressos apenas R$5, toda a renda será arrecadada, será em prol da AMA, tá certo? Você que gosta dos animais, que gosta de boa música, então tem que prestigiar. Dia 17, no Teatro Carlos Jeová, às 8 da noite, show da banda Distintivo Blue. Correto? Ingressos, apenas R$5 à venda no local no dia, 17. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Você vai curtir Metallica e Pearl Jam. Então segura a onda aí. Enquanto isso, vai ligando 3421-1507 e participe das promoções do Som da Tribo ou peça seu alô que a gente manda pra você. Clássicos da Tribo. O som da tribo. Da tribo. Clássicos da tribo. O som da tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você curtiu Pearl Jam, Black, antes Metallica, The Unforgiven. Legal demais. Vai ligando pra cá, ainda há tempo, 3421-1507. Participe, interaja com o som da Tribo. Lembrando a você que a Água de Cheiro está com uma super promoção, hein? Na compra de uma loção dos pecados Secrets, leve mais um sabonete doce pecado por apenas R$ 9,90 cada. E no segundo sabonete sai por apenas R$ 4,95, ou seja, pela metade do preço. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. O som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Daqui a pouquinho no Viala Sebo Café tem Iracema Miller e Bia Novaes. Muito pop MPB, o Viala Sebo Café fica ali na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Tá rolando no Teatro Carlos Jeová, os Astrais Fest, hein? A prévia, Blasfêmia, Randômicos, Rise Again, Ação Reação, os Astrais Band. Tá rolando lá no Carlos Jeová, ali no centro. Próxima sexta-feira no Viala Sebo Café, sextinha agora, dia 9. Vai rolar dose dupla, hein? Ladrões de Vinil e a Máquina Berradora do Rio de Janeiro, um projeto solo de Quiabo, que fazia 15 minutos na MTV com Marcelo Adnet. Você não pode perder Quiabo, carreira solo, projeto solo, próxima sexta no Viela Sebo Café, ingressos apenas R$ 4,00 no local. E a banda Ladrões de Vinil está se apresentando em Montes Claros hoje, hein? Essa mesma dose dupla, hoje só em Montes Claros. Próximo sábado, às 4 da tarde, próximo sábado, 10 de abril, na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, o Live Evil Festival, com Mixtion, Parasite Grinding, Recrucifixion, Suffocation of Soul. Os ingressos estão à venda em Fábio Metal Tatu, na Rua Siqueira Campos. Compre o logo seu por apenas R$ 7,00. Também no próximo sábado, dia 10, dessa vez às 10 da noite, no Bar Apogeu, vai rolar a Excalibur Rock Band. Ingressos apenas R$ 5,00 na hora e no local. O Apogeu fica na Rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. Já no dia 21 de abril, o feriadão, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar a Matanza pela primeira vez em Conquista. E mais Cama de Jornal, Zastras Band e uma atração à escolha do público na comunidade Zastras do Orkut. Ingressos antecipados. Corra, compre logo o seu. Você já pode comprar a partir de segunda-feira na Drops Moda Alternativa, no Shopping Conquista Center, nas Astras, na loja das Astras, na Alameda Lima Guerra, na Livraria Letras e Prosa, na Rua Siqueira Campos, e também na Banca Central, no centro da cidade, por apenas R$ 10. Porque no dia, o ingresso irá para R$ 20. A realização do show de Matanza, aqui em Conquista, é da Casa à Parte Eventos. Você também já pode comprar o CD da banda Ladrões de Vinil, que está à venda aí na Letras e Prosa. Acesse aí as mídias alternativas que dão aquele apoio ao Som da Tribo. Blog do Anderson.com, blog DJDavi.com, plugwebradio.com e conquista.net, distintivoblue.blogspot.com. Aí se você perdeu o Som da Tribo, às 11 horas já está disponível aí no distintivoblue.blogspot.com. Tá afim de entrar no nosso MSN? É muito fácil. sondatribo@hotmail.com. Adiciona aí, conversa com o nosso moderador aí, o Ozzy. Está online, trocando ideia com a galera. Então é só ligar, hein? Ou é só conectar aí no nosso MSN. sondatribo@hotmail.com. Troca ideia lá com o nosso moderador, o Ozzy. Da iConquista.net, que retransmite o Som da Tribo ao vivo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? som da tribo. São 9 horas 5 minutos e o Two Moment of Surrender aqui no Som da Tribo. 9:05, final do Som da Tribo. Já estouramos aí 5 minutos. Beleza? Vamos aos ganhadores dos brindes do Som da Tribo, a galera que ligou, participou. Muito obrigado a todos mesmo que ligaram, que participaram do Som da Tribo. Dar os últimos abraços aqui para o nosso brother aí, o Wesley Lacerda, do Pequeno Pacata Iracema. Grande Wesley, mandando beijos e abraços aí para Patrícia, Gisele e Lucy Sol. Lucy Sol tá ouvindo o Som da Tribo via internet lá em Aracaju. Também tem o Edson Sampaio, na cidade de Sorocaba, em São Paulo, ouvindo o Som da Tribo. Todo mundo plugado aí, ouvindo o Som da Tribo via internet pela iconquista.net. Abraço também para Ozzy, que está comandando o MSN do Som da Tribo aí, bombando hoje. Ozzy aí no Alto Maron, na rua Vasco da Gama, no bairro Petrópolis, que é uma sequência do Alto Maron. Ele que comanda aí conquista.net. Então, Edson Sampaio de Sorocaba, Lucy Sol de Aracaju, Gilmar Dantas em Curitiba, a nossa cantora Patrícia Lago em Salvador. Então, Som da Tribo hoje, todo o Brasil ouvindo Som da Tribo via internet. Abraços a todos que ligaram, que participaram, pediram seus abraços, seus alôs. Muito obrigado aí pela audiência do Som da Tribo. Então vamos aos sorteios aí do Som da Tribo. Quem ganhou o brinde do kit Água de Cheiro de hoje foi a Terezinha Rocha, do bairro Recreio. Terezinha Rocha, do bairro Recreio, devidamente documentada, retirar seu kit Água de Cheiro a partir de terça-feira à tarde, na loja Água de Cheiro, no Shopping Conquista Center, primeiro piso. Os ingressos para o Live Evil saiu para Agnaldo Silva, do bairro Alto Maron. Agnaldo Silva, do bairro Alto Maron. E Moane Ribeiro, do bairro Nossa Senhora Aparecida. Moane Ribeiro, do bairro Nossa Senhora Aparecida. E o Agnaldo Silva ganharam os ingressos aí para o Live Evil. Devidamente documentados, a partir de terça-feira à tarde, é tirar lá em Fábio Metal Tatu, na Rosqueira Campos. Correto? E a bolsa do CCA Integral saiu para Esté Barreto, do Bairro Brasil. Esté Barreto, do Bairro Brasil, ganhou a bolsa de inglês ou espanhol, oferta do CCA para um semestre. Saiu para Esté Barreto, do Bairro Brasil, devidamente documentada a partir de terça-feira à tarde. Procurar a recepção do CCA, tá certo? Som da Tribo é um programa independente, que tem as parcerias, a galera que mantém o Som da Tribo vivo e ao vivo. A Metrópole Team manda pra galera, Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. FTC, eu sou FTC. Seja também CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decora seu corpo. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, comprovadamente o melhor. Da quinta série ao pré-vestibular. Espaço X, presente aqui. Conheça as novas instalações da Espaço X e tudo sobre a coleção Outono Inverno 2010. Tá fim de mandar e-mail? sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, tem o nosso Twitter também. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Quem faz o Som da Tribo, a apresentação, produção, Miguel Cortes. Apresentação também, Jaqueline Jack. Bastidores, telefone, Devil de Andrade, Cristiano Anunciação. Edição podcast, Robinho do Metal, Plácido Mendes, Web Radio, Osiel Aguiar, a galera da iConquista.net. Essa é a equipe que faz o Som da Tribo bomba. Valeu, galera. Sábado que vem, a partir das 7 da noite, ao vivo aqui no Som da Tribo. A todos um ótimo sábado e cuidado com quem você anda e pra onde você vai. Beleza? Boa noite. Boa sorte. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. Sábado, às 7 da noite. O Som da Tribo. Aqui na 96 FM. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Logo, logo, você vai conhecer. Vai conhecer. Altos Papos. Um programa diferente. Com uma galera animada. Discutindo temas interessantes. E o melhor, com muita música boa e prêmios pra você participar por e-mail, telefone ou do jeito que você quiser. Altos Papos. Altos Papos. O programa. Em breve. Na 96 FM. 96! 96! A 96 FM. 9 e 13. Não adianta procurar. A sintonia mais gostosa é aqui. 96.